Forças, direciona os seus ouvidos, hip hop gangsta, favela máfia, rede gangsta. Aristocratas, oportunistas, soberbos, traíras e tiranos, vai segurando. Vai segurando! Filhos da puta! Favela máfia! Produto Gangster! Rede Gangster! Yeah.